controle 1935, o TAN 319, né? TAN 319 no cotejamento correto, 02 no portão, reporte quando pronto. Reportaremos, 319, né? Arremetendo 6740. Sua para 2000 pés, mantenha a proa e aguarde transferência para o controle. T-740, chame agora o controle 199-35. Confirme o motivo da remetida, foi a... Só um minutinho, senhor. Jet 6740, arremeteu agora os 47, no controle 1, 9.35. 9.35. Confirmando o motivo da arremetida, foi testado o vento muito forte. Já temos duas aeronaves no ponto de espera aguardando as condições melhoradas, já acionadas. Informo que o banco da Airbus veio para aproximação agora e arremeteu. A direção está entre 180 e 190 graus, permanece nessas duas direções. E a intensidade entre 1.7 e 2.9 de nós. Vamos aguardar então aqui ainda, já totalmente pronto para o acionamento do SPEC. Vamos aguardar a melhoria das condições para... poder movimentar a nave para ficar acima do combustível. Gente, assim que tivermos algumas informações de melhorias, iremos lhe informar. TAN 3895, chamou? Eu sigo o 3895 da TAN, pode prosseguir. Ok, o 3895 é só confirmando Estamos como número 1 no ponto de espera aqui, a aeronave que está posterior a nós aí. Se quiser iniciar a decolagem, algum procedimento assim, a gente livra a posição aqui como número 1 para ele, não tem problema nenhum. Eu ainda não tenho condições de decolar, correto? Não, nós vamos aguardar mais um pouquinho, poderia confirmar o vento? 190 graus com 179. Nós vamos aguardar mais alguns minutinhos aí. Entendi. Torre Salvador, bom dia, Azul 4060. Prossiga, Azul 4060, prossiga. Eu ainda estou com o controle, aguardando aqui a órbita próxima à quebra, só para checar as condições do aeródromo no momento. Mil de visibilidade com 700 de teto e chuva moderada sobre o campo, pista bastante escorregadia e o vento de través com 190 graus com 18 nós. A gente confirma o teto da visibilidade? Visibilidade 2000, teto de 700 pés. Tá ok, gente. Obrigado pela informação aí. Torre, bom dia, voo 1777. Voo 1777, prossiga. Poderia confirmar seu passado antes pelo solo, que estava com rajada até 29, confirma? O vento tá forte, sim, tá de 180 graus com 2 nós, variando. De 17 a 17 nós a 22, 24. Sim, vai aguardar então, 1777. 040 Siri, aguarde cópia, aguarde da LDCT, o que o que deve ser. Gol 1-7-7, o vento aguarde 180 graus com 1-7 nós. E a rajada vai até quanto, senhor? Tone 180 e variando entre 1-7 nós a 20, 22. É, a, o pico da rajada, o máximo é por volta de 22 nós? Vinte e seis. Ok, é que o nosso limite é 25. Aí, se tá dando 26 ainda, passa um pouquinho. Certo, só confirmando, tá ciente da informação Zulu? Todo o Mike Serra, o Golf estabilizado. Mike Serra, Golf continua aproximação no zero, ajuste no zero, no 4. Informo vento 1,60 graus, vento superfície 1,60 graus, variando de 11 nós até 12,60 nós. Informo chuva forte sobre o campo. Reporte visual com cabeceira no zero. Mike Serra, Golf. Quebec Serra, copia? Autorizado Siri barra grande, nível 040, decola da pista 17 com curva à direita, subida da El após direto, frequência do controle 119.35, transponder 0123. Mike Serra, Golf. Quebec Serra, para acionamento táxi, torre 118.3, parte 5, bom voo. Mike Serra, poder informar o teto que avistou? Gente, Mike Serra, Golf, seu solo foi ao 01, direita 121.9, reporte pista no zero livre. Gente. Horário. Eu trabalho, hein? Um pouquinho aqui na região. Só aqui próximo à pista dele. Alô. Correto, 3-2 no meio, estabilizado no ILS, baixar a travada. Mike Serra Golf, confirme o pátio destino? Agadabato. Está autorizado Alfa, reporte para ingresso no taxi de LED. Mike Serra Golf. Bom, colega, não consigo como informar o vento que teve na final? Olha, eu, quando estava próximo à base de mil pés, começou a variar um pouco, entendeu? Agora na curta final aqui que deu aquela a intensidade aumentou. Tá, o seu equipamento aí não teve condições de emitir a velocidade? Não, não teve. Muito obrigado aí, Moscão. Momento? Variando a intensidade. A intensidade do vento no meia dúzia variando até 2 nós. A intensidade, a chuva forte sobre o campo agora. Ou a direção do vento 180 graus. Tá ok, obrigado. Introduz o meia reporte visual com campo iniciando a remetida. Mental brilho do papi por 3-2 no meia? No máximo já se encontra. Obrigado. Anotando 3-2-1-6. Livre pouso, pista 1-0, vento superfície 180 graus com 2-2 nós. Anotando 3-2-1-6, livre pouso. Serra Golfo está autorizado o ingresso no pátio principal, táxi a pátio, reporte para ingresso na Lima. Táxi Serra Golfo. Seu solo foi 04, poderia confirmar as condições na aproximação? Tá um pouquinho, tá turbulência leve na final e avistou com 300 pés. 300 pés avistou? Afirmativo. 132 no meia, reporte pista livre. No solo aos 04, direito 121.9. Já livrou 1-2-1-9, obrigado, bom dia. Sente. Bom dia, San 3216, lembrando. San 3216, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, San 3216. 777. Afirmo, 190 graus com 19 nós, este é o instantâneo. O vento agora está variando entre 190, a direção, 190 graus, a intensidade de 18 nós a 25. Ok, muito obrigado. Então 3216, está na escuta do solo? Eu acho que ele passou para a escuta da... Serra Golf autorizado, ingresso na Lima, aguarde para ingresso na Mike. Mike Serra Golf está autorizado, Lima, Mike até a Quebec, reporte para ingresso na pista. 3895. Confirmando o TAM 3895? Afirmativo, nós estamos com o equipamento aqui ligado, inclusive o detector de mentira. Só para afirmar que pela mostragem do nosso equipamento, a aproximação final aí agora para 10 está indicando mentira aqui para nós, tá ok? O pessoal que vai aproximar, se mais alguém tem intenção, só título de aviso aí pro pessoal. Muito obrigado pela informação. Gente, é, já fomos notificados pelo Webjet. Obrigado pela informação, iria passar pro controle. Temos um Embraer realizando espera em Duna da Azul, valeu. Tá ok, só avisa. Ele tem o nosso equipamento aqui no chão, né? Ele deve ter uma varredura mais precisa lá do, de onde ele tá vindo, mas só pra informação aí. Gente. Liga Back Serra, aguarda o estacionamento. Bike Serra Golfo Chame Torre 118-3 para prosseguir o táxi. Então 32 no meio foi informado pela Infraero que o gate será o 05 mesmo. Ah, tá ok, muito obrigado. Zero continuando a aproximação, o ajuste permanece no 0 no 4, vento 190 graus, a intensidade de superfície 17 nós, variando até 24 nós. Informo que o banco da Webjet que arremeteu informou cortante de vento próximo à cabeceira 10. Confirme quem que arremeteu à frente? O banco da Webjet. Ah, tá, o primeiro que da aproximação, né? Afirmo. Também temos um TAM 395 no ponto de espera que, de acordo com o equipamento mesmo, ele indicou o Indichia próximo à cabeceira. Serra Golf autorizado ingresso pista no 7, ingressão abate. Reporte o pista no 735 livre. Controle, as duas sobem então que está descontinuando a aproximação, vai subir para 2.000 pés de novo, tá? Sente então, mantenha a proa, sobra para 2.000 pés e chama o controle. Positivo, vai chamar o controle, eu dou 400 mais. O que é que você está sendo as condições? Pessoal, o clickback será a intenção é decolagem? Gente, prossiga inicialmente seu táxi até Texuípapá, iremos recoordenar devido à pista 17 fechada para decolagem. Necessita de 600 pés visuais, aguarde. Igualmente, mas Serra Golf. Aqui no Quebec Serra, confirme, o senhor vai cruzar, tá pronto pro cruzamento da 17? Autorizado cruzar a 17 para ingressar no pátio principal, 121.9 solo. Pode confirmar o vento, por gentileza, com 777? 190 graus com 11 nós no 777. 777 pode decolar. Gente, aguarde. Mandar. Solo, torre 3195, tem condições de decolagem no momento com esse vento? 3195, alinhe e mantém 1 no zero. Alinhe e mantém 3895. 3895, afirmativo. Solo, TAN 3191. Solo, Salvador, TAN 3191. TAN 3191, está pronto para push? Confirmado o vento antes, por gentileza. 190 graus com 09 nós agora. Ok. Pushback, acionamento, gate 2391. Priorizado o reporte táxi do TAN 3191. Reporte táxi, 3191. Estamos estimando em torno de 300 pés, com chuva de moderada a forte na final da 1-0. Ok, gente, obrigado pela informação. Quebec Serra autorizado, táxi via Pátio Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 118.3. Pátio Juliette Alfa no ponto de espera 1-0, torre 118.0. Confirmado o solo, TAN 3191, autorizado o modifex de funcionamento? Autorizado, reposto táxi. Chama o táxi 3191, obrigado. 3895 decolou aos 1.6, pode informar se recebeu cortante de vento na decolagem? Negativo, sem turbulência, senhor, decolagem normal. Chame 119.35, bom voo. Obrigado, boa tarde pela cooperação. Nada, amigo. Autorizado decolar da pista 1-0, 180 graus com 14 nós ao vento. Tive decolagem 1-7-7-7. Quilo Quebec Serra, não pode esperar 1-0. Quilo Quebec Serra, a linha mantém na 1-0 após a decolagem do gol. A linha mantém na 1-0 após a decolagem do gol, Quilo Quebec Serra.